Juliette Serra. De base para final da 197, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, confirma a parte, apaga o pouso. Pode sim, quero deixar. Tente livre pouso na 17, vento 220 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Tente Lima. Então, 9 linha, decola da 10, vento 220 graus com meia dúzia de nós. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Juliette Serra Lima, tem 17. Juliette Serra Lima, solo os 48, livre táxi, parte 5. Mantenha a posição alinhada. Frequência livre, estacionar. Nove e meia, livre pouso na 10, vento 200 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Opa, 3896. Livre pouso, tá 3896. 3859, decolado aos 49, controle 120, decimal 8, bom voo. 0081, boa tarde. Bom dia, 3859. Serra livre, decolar da 17, atenta a esteira de derrubo turbulência, vento 210 graus, com meia dúzia de nós. Presente? Presente, aguarde para decolagem, patrulha 02. No 0 no 3, livre táxi, chama para ingresso. 96, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 1. 121, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6250. Bom dia, 6250, reparte externo. Reparte externo, deixa. No 20, decimal 8, bom voo. Juliette Serra, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, 208. Patrulha 02, decola de imediato. Tente visual com o helicóptero colado à frente. Forte para do solo, vento 220 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Inicia o cruzamento 02. Aguarde, Serra November, Vitor. 02, decolado ao 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8. Ah, 6250, informa o helicóptero no setor sul, seguindo via litoral sul sem interferir, livre pouso na 10, vento 210 graus com 9 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso no 0, 8, 6250, vamos dar um contrato. Vitor, confirma no ponto de espera. Livre ingresso é partilhado e pronto no 7. É 250, solo 54, livre à direita, solo 121, um, decimal 1. Direita, solo 121, decimal 1, oxa, 6250, boa. De 8 a bordo, altímetro 10 no 3, livre taxa para ingresso. November Vitor, a linha decola da 17, vento 210 graus com 09. 250, táxi de Alfa, porta de direita. Táxi de Alfa, antes da direita, 2 também, 2 pra November Vitor, decolado ao 55, controle 120 decimal 8, bom voo. Qual força, livre ingresso é patinado e pronto no 7. November Victor, controle 120 decimal 8. Gente, essa é a frequência da torre, controle 120 decimal 8. Salvador, muito bom dia, agora no 648, são 2 milhas e meia para Simbra. Bom dia, Gol, no 648, reparte Simbra. 648. 250, aqui da Juliette. Gente, quanto é a posição agora? Mantendo assim, né? 250. Salvador, muito bom dia, Gol 2065 com a Lima, coordenação guarda. Chama que chamou como? Gol 2065. 2065, Guarulhos, informação Lima, confere, autorizado, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Eulisa Mótica. O peso 1-0, primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Responde 5441, controle em 1-2-0, decimal 1. 3-1-6-4-8. Roda 1-0. Primeira curva à direita, o Dael, linha da morte, vai vir por 1-0. 4-1, 4-1, 4-1, 1-2-0, versão 8. Chamada para pushback na 1-0. Voa 2-0-6. 2-0-6-5, TG metros correto, é a porta. Corta lá. Paulo, boa tarde. Corrido, bom dia. Oxanel 63, Nuno. Entre a Lima para autorização Guarulhos 360. Oxanel 6250, Juliette, até o gate 06 autorizado. Está dormindo hoje, 6-2-7. 6-3-1-1, informação Lima em curso, copia? Negativo, na pessoa. Autorizado 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Eulia da Mótima. O peso 1-0 é a primeira aerovia, pode só bater aí conforme moto. Transponder 5-4-2-3, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolando da pista 1-0, com primeira curva à direita na saída da EL, T da Mótica, e aí conforme rota do plano, transponder 5423, controle 1-2-0, Uno, Ocean R63, 1-1. 6311, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, corrido, 6311. 6311, corteja metro correto, porta pronto para o pushback para mim. Na 2, a quarta pista que está na minha, puxa a minha 3. Gol no 621 na escuta. Oxi, o gol 621 no final, baixado e travado agora. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol 162. Solo 648, solo ao 00, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, 648, quanto serviço? Solo Salvador, agora 648, direcionando na Alfa. Alfa Juliette, também 01. Alfa Juliette para o 01, 648. 7. Juliette, desaprovado, pouso. Gol 162. Salvador, voo 2065 na 1-0, pushback está no mesmo. Voo 2065, autorizado, pushback está na 21, solo 02, vira à direita, solo 121, decimal 1. 21, 621, obrigado. Ecofasca, livre decolar da 7, vento 220 graus com 8 nós. O 621 tá livrando, bom dia. 621, bom dia, Taxi Alfa, bota aqui o Juliette. Azul Juliette via Alfa, gol no 621. Ecofasca, decolada 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia, Ecofasca. Salvador, 63, na ONU, posicionamento 02. Nada para o pushback, estacionamento 63, na ONU. Guarda. Salvador, Azul 2770 da Lima, solicito autorização para o posto seguro. Tomada menos cópia 2770, informação Lima Confete. Já está subida para o Azul 2770. Já é o Coral. Já é o Coral, Lima. Salvador, voo 2065, pronto, tá bom. 141 a bordo, 3 horas e 30, hotel na Galeão. Aqui você via parte 1 no Índia, ponto de espera do em 1, no 8958m1014, bom voo. Frente Índia, 895A, 10 no 4, ajuste no 2065. Azul 44, com o número 2 para a Copa Guarda. Voo no 621 após a passagem do Airbus, correção do Boeing da companhia, taxiando até o ponto de espera, ingressa via Juliette para o gate 09. Sim, está visual com Boeing após a passagem, prossegue Juliette 09, 621. Azul 2770, copia? Copio, Azul 2770. Ponto seguro autorizado, 180, decola da 10 com a primeira curva direita na saída Coral. Transponder 5424, controle 120, decimal 8. Sim, é da El Coral ou Gol Coral? Para sair da base 2770. Coral, como informar. Ok. Autorizado 180, decorda 10, primeira curva direita. Saída Coral, Golfo 677, Serra Ira, após o sentido Serra Brava para Serra, 5424, 120, 2770, protegimento correto, na porta próxima para o pushback, não pode ter. Porta na ponte lá. Alô, Chanel 63, o nono. 4451 na escuta. É 311, agora sim, livre de pushback acionado, boa sorte. Isso, 4451, não solo. Confia. Campinas 280 autorizado, decola da 190 com primeira curva direita na saída da AEL, Lê da Mote. Eu fiz o 190, é a primeira aerovia, pode conforme moto. Transponder 5447, controle 120, decimal 1. Da Eoleda Motte vai sair, da Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Fazer o 4451 no cortejamento correto é quanto pronto para que tiver questionamento no gate 03. Fala com o 20, né? O 2065, decolado 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Fernando Galeão, autonomia de 5 horas. Falou, 47, Galeão, 5 horas, TechTV, Índia, Bolsa de Fera, Torre 1, 8, 2, 9, 5, 8, 8, 8, 8, 13, vamos. 2, 9, 5, 8, 8, 8. Salvador, Sinaré 39, ponto de espera da 10 pronto. 36311, alinha do colo piscina 0, vento 220 graus, com 8 não. Linha do colo 10, 39. Brasil Azul 2777, temos 26 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Serra Brava, Serra Pista. 53 a bordo? 26. Tem site via parte 1 no Índia, ponto de operação em 1 no noite, 2995, altimetro 1013, bom voo. Taxi via parte Índia, ponto de operação em 102,95, então em Alfa, Livre Pouso, Piscina 0, vento 200 graus, 179. Vento, vai que dê mal, baixa travado. Piscina 6311, decolou Zuno 5, controle agora em 120, Piscina 8, bom voo. 08, graças a Deus, 39. Salvador Azul 2770, próximo, pronto para entrega. Azul 2770, mostra a posição dando zero. Até na posição Azul 2770. Hotel Romeo, November 6, prossiga. Utilizado o site da Bata até o pátio 5, o repórter está sinalizando. Corrigindo, o repórter liberando o site. 2770 Lima 6. Ali é a Marcelo, 2770. Lima Alfa, só o seu 17, direito, no 21. Lima Alfa, autorizado site via Alfa, Juliette, portal no Pátio 1, no Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre 118.95. Boa noite, Fácil Copinha. Esse aqui é autorizado 370, decola da 190 com a primeira curva esquerda na saída pro Cajama, Pajama, Cajama. Transponder 5452, controle 120 decimal 8. Correto, essa porta pronta, espero que estou na mesa. 2770, decolou o 19, chama o controle, agora 120, décimo 8, bom voo. 208, bom trabalho, azul 2770. Regresso no Everest Whiskey. Salvador, passando 2228. Prossiga. Autorização, vitória da conduta, repetitivo. Confirmando 2223. Isso, desculpa. Sim, 2223, formação Mike agora, só está de foco. Você escuta. 1184, ponto de estacionamento no 4. Autorizado, chama táxi, 1184. Federal Suíço, prosseguir. A sentido regresso a Tabata, nada. Paulo, gol. O número 2 na autorização. Congonha, 72 de informação. Lima. Número 2 na informação, Mike. Número 2 para Cox. Sim, número 2. Passarei 2223. Pronto, cópia. Escuta, prossiga. 5, mais Lima Alfa. 1-0, curva à direita. Perfil da El, corrijo. Árvore Alefa. Após Alefa, voa Opiló, após direto conquista. Transponder 5060, controle 120, decimal 8. Vitória da conquista 80, colada 10, Árvore Alefa, Opiló. 5060, transponder, o controle 108, passaria 2223. Cotejamento correto, chama pronto, passe 3. Passarei 2223. Canal 2223. 1-8-4, 1-3-2, a bordo, 3 horas e 20, João Pessoa. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia. No ponto de espera chama pronto, 1-8, décimo 95, ajuste 1-0, 1-3. Na espera de 1-8-9-5, 1-0, 1-3, 1-4, pegada Maria. Passarei do 2223 acionamento na posição? Autorizado acionamento, chama pronto, coxa. Salvador 1184, da boa, pronto na espera da 1-0. 1184, bom dia, linha decola, piscina 0, vento 200 graus, 7 nós. Aí decola 10, 1184. Salvador? Bom dia. dia, Oxan, né? Linha 1140, tem declaração Mike, posição 62. Oxan 1140, bom dia. Informação Mike, número 2 para qual, atenção, instante. Guardando Oxan, linha 1140, 390, Maceió. Confirma, 621. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Pesiluno 0, por baixo Pesiluno 6, segue conforme rota, nível 360. Decola da 10, curva à direita, da El, Leda Motiva. Transponder 5461, controle 120, decimal 8. Autorizado, 360, São Paulo Congonhas, conforme rota do plano, decola da 10, no perfil da El, Leda Motiva. 5461 do transponder 1208, controle Gol 621. Primeira aerovia, Pesiluno 0. A Pesiluno 0, obrigado. Gol 621. Correto, chama pronto, portão 9, Gol no 621. Chama na frente. Oxa 6140, copia. Afirma, Oxa 6140. Autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, conforme rota da Pesiluno 7, segue conforme. Nível 350. Decola down no 0, curva esquerda. Puca Jamo Caju. Transponder 5466, controle 120, decimal 8. Autorizado Maceoni, voo 350, via Eupa de Luno 7, decolando 0, curva esquerda, Puca Jamo Caju. Transponder 5466, controle 108, Xenéia 6140. Cotejamento correto, chama pronto, portão 62, 6140. Mará, Oxané, 6140. Autorizado, chama táxi 4451. Salvador, Papa Romeu, Céu Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, visual com Boeing da Gol na final do 10. Gente, está autorizado para seguir a retaguarda do mesmo, girando base para 17, quatro quando na final do 17, ajuste padrão. Tem livre pouso na pista 10, vento 190 graus, com 5 nós. Informa um helicóptero à sua direita, 500 pés, vai passar a retaguarda, não vai interferir. CR chegou no 0 no espaço, livre pouso, pista no 0. Salvador 648, centro da Lima para 4. Aguarda, Cláudio, pegou o 1648, formação Mike, prepara Puca Jamo Caju. Puca Jamo Caju, 1648. 094, solo 32, direita, 211. 211, vai levar a direita, boa. 2 Juliette Serra, livre pouso na pista no 7, o vento é 200 graus, com 5 nós. Estou confirmando, posso prosseguir para baixo ou pode 4? Pode 4. Gente, graças. 4, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, eu mandarei em 648, pushback essa na gate 1 ou 9? No 648, copia? Copia. Autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, conforme rota via Perdilu no 7, nível 350. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5470, controle opera 120, decima 8. Autorizado Marcel, conforme o Perdilu no 7, 350, no 0 esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5470, 208, 648, pushback acionar gate on. Cortejamento correto, aguarda, puxa acionamento, gol no 648. Guarda, 648. Corrigindo, quem foi aeronacional? Então, Juliette, antes mesmo, o solo foi 34, para acionar a frequência livre. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera chama pronto, 118, decimando 5, ajuste padrão, mão bom. Juliette Serra, confirmando o táxi para baixo, é isso? Gente, está autorizado até a intersecção, rebota para ingresso na 17. Papai Juliette Sabato. Só Juliette, gol 1094. 1094, mantém a posição. Mantém a posição, 1094. Chileza tem desestimado pro gol 648. Só aguardando o aeronave Boeing da companhia, táxi ao grande pátio, após ser autorizado. Obrigado. Para o táxi, gol 1621, tá com 150 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio 1 em Índia, no ponto de espera torre 118, décimo 95, ajuste padrão, gol no 621. Ajuste padrão, pátio Índia, 1895, ponto de espera, gol 621. 4451, muito bom dia, linda, cola piscina 0, vento 220 graus, 59. Aguarda, 6140. 1094, Juliette Portão 10. Juliette Portão 10. Portão 1 autorizado, chama pro táxi 648. Passa para a Juliette Papá, ingresso não. Faz uma corrida até 35, passa ingresso. Passa 451, decolou 38, chama agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 28, obrigado. 3. Portão 62 autorizado e chama táxi. Gente, autorizado para a Juliette Papá. Muito obrigado, senhor do chefe, pela colaboração, pela ajuda. Então, para um dos três, para o senhor, no meio dos anos, sua transformação do visor elétrico decolou à frente, nível inferior, mesmo em saída e mesma rota, mais dois minutinhos para decolagem. Ok, chegou no 621, 2 minutos. Desando livre decolagem, o vento no 90 graus, é isso mesmo? Desde decolagem, no 621. Salvador 648, táxi PLB 106, 106, 2 horas. Até o ponto de espera da 10, bate 1 Ninja, no ponto de espera torre 18 decimal 95, ajuste padrão, ou chamei 1140. Padrão, 4, 8, 4, 0. Alô, 648, ponte 00, próximo. O 648, além, mantendo zero. Sim, mantendo zero, Gol no 648. Estamos com 5 horas e 30, alterna Guarulhos. 4-3, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 308, Graton, bom dia, 621. Segue o mesmo com o número 2 até o ponto de espera da 10, via pátio 3, pátio 1, Índia. No ponto de espera, chama pronto, torre 18, decimal 95, ajuste padrão. Padrão vai seguir o Avianco 2223. Papá, girante, papá. Gol no 648, link de decolagem da pista no 0, vento no 90 graus, com 8 nós. Decolagem no 0, gol no 648. É 140, bom dia, Aline, mantendo zero. Bom, no 648, decolou os 45, controle agora no 20, decimal 8, bom voo. Bom dia.